já viu uma gota de orvalho pousada na corola da flor? Quem já viu um passarinho construindo seu ninho com carinho e amor? Quem já viu a chuva caindo, formando sublimes e imensos caudais? Há de ver, porque eu creio em Deus, e em plenos dias meus eu canto a paz. Quem já viu uma criança de colo reconhecer sua mãe em meio à multidão? Quem já viu um louco se acalmar após uma oração? Quem já viu a tempestade ir embora e o sol voltar em nívea luz? Há de ver. Eu creio em Deus e aceitei Jesus. Quem já viu um crente passar, levando a fé, sorridente a cantar? Quem já viu um navio voltando e alguém esperando? Ah, com certeza verás. Quem já viu um desesperado olhar para o alto e encontrar sua paz? Há de ver, porque eu creio em Deus, e vendo os filhos seus, há de ver muito mais. Quem já viu uma criança de colo reconhecer sua mãe em meio à multidão? Quem já viu um louco se acalmar após uma oração? Quem já viu a tempestade ir embora e o sol voltar em nívea luz? Há de ver.